som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Agora são 7 horas 6 minutos. Até as 9 da noite, som da tribo rolando pra você via 96 FM e conquista.net. E quem foi o som da tribo? O som da tribo agora tem até um blog que retransmite o próprio programa, né? É só você acessar sondatribo.com, o programa tá aí na íntegra pra você. Tem outro endereço virtual, é... Não vou falar agora, daqui a pouco eu falo outra rádio web que tá retransmitindo também o som da tribo. Daqui a pouquinho eu vou falar o nome certinho. Então... Você está ouvindo o som da tribo via 96 FM através do seu rádio e também via internet pela iConquista.net e através do sondatribo.com, beleza? Desde já você pode ir ligando 3421-1507, interaja com o programa. Se quiser mandar torpedo, 8831-9050, tem o nosso MSN sondatribo@hotmail.com, tem o nosso Twitter, tem o nosso Orkut. Então há vários caminhos para você interagir com o som da tribo. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Cortes. Boa noite, galera ligada no som da tribo. Beleza, tudo legal? Como foi a semana aí? Foi boa, Cortes. Paralisada? Não. Não, você é funcionária pública municipal e não aderiu à greve? Porque o órgão que eu trabalho tá funcionando. Ah, certo. Aí não tem. Os grevistas vão lhe pegar, viu? Não, não. Porque, olha, Cortes, o sentido de greve é fazer com que o gestor sinta a falta do serviço prestado. Ah. Então, se o órgão tá funcionando normal e eu não vou, eu só atraso o meu trabalho. Ah, sim. Mas a greve é válida, eu acho que é greve mesmo. É. Mas só... eu não posso paralisar. A cidade tá toda parada, né? Pois é, os ônibus continuam, porque hoje eu tive dificuldade pra caramba pegar ônibus. Encerrou, mas... É, a coisa, vezes. O transporte coletivo em Conquista é o seguinte. Agora já não funcionava bem antes aqui. Da greve, com a greve inexistiu, né? E voltou ao normal. Ou seja, não funciona bem o transporte coletivo em Conquista. Mas assim, lá nunca no meu funcionou. Bairro era bem tranquilo pra pegar ônibus, mas hoje, duas vezes, foi complicado. Agora pra chegar aqui no som da tribo e meio-dia. Beleza, vamos nessa. Daqui a pouco a gente vai trocar ideia aí com o Eduardo da TV Local, canal 36, que tá aí bombando aí com um projeto na cabeça e ele vai soltar pra vocês daqui a pouquinho aqui no Som da Tribo. Vá ligando, 3421-1507. Não tem pra ninguém, o Som da Tribo. Vai tribo. O som da tribo é parada obrigatória. E aí, baby? Vai encarar. De como anda cansado, com um ar de quem não sabe mais, um olhar de quem nunca entendeu. Falam da sua inércia descabida, que a sua alma se perdeu da vida. Que o sol não entra mais em sua janela fechada pra tudo. Que o sol não entra mais em sua janela fechada. Respira. E aqueles mesmos ombros retos e abertos e sempre prontos pra voar, curvam-se como irreverência a tudo que não mais existe. E o seu corpo insiste em não querer mais nascer todas as manhãs. Em mais um desses dias tão cheios de luz, que aqueles mesmos ombros retos, abertos e sempre prontos pra voar, curvam-se como reverência a tudo que não mais existe. Que o seu corpo insiste em não querer mais nascer todas as manhãs. E como que por prazer relatam tudo que vem e dizem até que eu não te reconheceria. Agora são 7h16, você curtiu Low Não Ser, antes Pitch Fracassa, as duas primeiras aqui do Som da Tribo. Olha, quem tá transmitindo, retransmitindo o Som da Tribo também é a Conquista Radioweb.com.br, www.conquistaradioweb.com.br, retransmitido o Som da Tribo, além da iConquista.net e o blog do Som da Tribo, sondatribo.com. Acesse aí sondatribo.com. Tem lá de que maneira você ouve o Som da Tribo. Tem um vídeo e uma foto. Aí se você quer mandar a sua foto também, de que maneira você ouve o Som da Tribo, é só enviar para sondatribo@hotmail.com. sondatribo@hotmail.com. Envie sua foto e a gente posta aí no próximo sábado de que maneira você ouve o Som da Tribo. Já tem alô aí pra galera, Jack? Cortes, tem sim. O Lorival, ele faz aniversário hoje, mandar um super alô aí pra ele, lá no Alto da Conquista. Abraço pra todos também. Robson William oferece pra todos os fãs. Tá faltando alguma coisa nesse recado. Beleza. Mas oferece pra todos os fãs alguma coisa, né, Bárbarela? Daqui a pouco Bárbara vai dar detalhes aí. Pera. De Robson William? Ó, hoje também é aniversário de Gilberto Santos, nosso colega aqui da 96 FM, ele que apresenta o Love Night aí durante toda a semana. E Flávia Fernanda, a Nani aí da Drops Moda Alternativa, parabéns, muitos anos de vida, esses dois astros aí da cena alternativa. Gilberto Santos, do Love Night aqui da 96 FM, e Flávia Fernanda, a Nani aí da Drops, vida longa pra galera, galera amiga aqui do Som da Tribo. O Som da Tribo. Oferecimento Colégio Opção, da quinta série ao pré-vestibular. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. Daqui a pouquinho, às 9 da noite, lá no Teatro Carlos Jeová, tem Garboso, show de lançamento da banda. Abertura com Benjamin, não perca! Amanhã, dia 6 de junho, às 5 da tarde, lá no Apogeu, tem Xander, do Rio de Janeiro, Quase Humanos e Princípio Ativo. Ingressos à venda no local, R$ 5,00 apenas. Dia 18 de junho, domingo, às 7 da noite, na Barra do Choça, tem Kesley Banda, lá na Praça, na Semana do Café da Barra. Dia 1º de julho, quinta-feira, às 8 da noite, lá no Viela, tem a abertura do projeto Noites Fora do Eixo, com a banda Stop Play Moon e exposição fotográfica da história do novo rock de conquista, desde o início da década, clicadas por Edna Nolasco. Ingressos R$ 10,00 à venda no local. No dia 10 de julho, sábado, lá no Bar Floresta, às 7 da noite, tem tributo a Jeremias Metal, com 5 bandas em cortes, aguardem. Já está vendo CD Ladrões de Vinil, demo e também Cama de Jornal Punk Rock de Conquista. Compre logo o seu lá na Letras e Prosa. E acessa aí a mais nova mídia alternativa na internet, é o somdatribo.com, uma extensão do programa na net. Notícias, informações, cena alternativa, dicas, colunistas, um coletivo alternativo na internet. Acessa aí somdatribo.com e os blogs parceiros Som da Tribo e conquista.net, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com e blogdjdavi.com. E aí, Eduardo? Eduardo da TV Local já está por aqui. Vamos falar aí do, já, dessa... Pegou de surpresa. Dessa sua nova empreitada aí. Cortes, eu vou te contar, velho. Se eu ficasse mais um ano sem te ver... Certo. Eu ia ver você sem cabelo, velho. Total. Sem problemas. Tranquilo. E o povo ainda me confunde com você na rua ainda, não? Não, nunca mais. Pararam com isso, né? Depois que passou aqueles comerciais da do economia não, do lado... Não lembro disso, não. Que você fazia, né? Eu lembro. Quem que produzia aquilo, Eduardo? Aquilo tem uns 15 anos já. Quem produzia aquilo? Era a agência que eu trabalhava. Pois é. É. Vai falar o nome, você, não. Que você gostou? Você gostava, não? Era meio ridículo, assim, né? É, verdade. Mas o povo gostava. Tinha gente que ficava esperando toda semana só pra poder comprar. É, inclusive, teve um cara, na época que eu trabalhava no Espaço X, falou, poxa, bicho, você tá rico, hein? Trabalha aqui no Espaço... É, trabalha aqui no Espaço X, trabalha na rádio... Ilusão. E agora tá fazendo comercial pro Economia do Lar na televisão. Eu falei, não sou eu, não, rapaz. Você tá me chamando de feio. Não, ilusão pura, porque aquilo ali acha que ganha dinheiro, isso aqui não ganha, não, velho. O que, dizem os meus outros colegas que apresentam o comercial aqui em Conquista, não ganha, não, velho. Que Conquista não é só ilusão, tem jeito, né? Só ilusão. Uma fábrica de ilusões. É, ainda o cara ainda achava que eu podia fazer compras só me apresentando, falando que fazia o comercial. Quer dizer, não precisava ter o nome limpo, não. Beleza, Eduardo. Pois, obrigado pelo espaço. Há tempos que eu prometi de vir aqui, como eu disse, que se eu te levasse mais tempo aqui, eu nem ia conseguir ver mais você com o cabelo. Certo. Porque demorou muito tempo pra eu vir aqui, mas sempre que eu posso, eu venho aqui pra dar uns recadinhos, ver o Jaque de perto. Né, Jaque? Jaque muito gatinha, Jaque. Rapaz, quem não conhece o Jaque? Enfim. Aí o seguinte, a gente vai fazer, sim, Cortes. Ó, uma pergunta aqui. Qual o horário do show do Garboso? Ó, tá marcado para as 8 horas, Jaqueline já vai corrigir a produção do Garboso, ligou sim, aqui. Tá, que o show está marcado para começar pontualmente, 8 horas, já que o Teatro Carlos Jeová tem horário para terminar. As alternativas culturais públicas de Conquista estão igual igrejas, tem horário para começar e terminar. Exato. 10 horas. Inclusive, vou falar também do Carlos Jeová agora. É um centro o teatro está no centro da cidade, não tem residência, não incomoda ninguém. Mas é seguro, eu acho que também é segurança, viu, Cortes? Ali não tem segurança nenhuma. É um lugar fechado, rapaz. Segurança nenhuma, ali é meio isolado. A cultura em Conquista está jogada às traças. É, mas é, infelizmente tem essas coisas que se a gente depender não vai de poder público aí, tá feia a coisa. Não vamos entrar em méritos. Manda aí. Mas claro. Assim, a gente já na TV local, uma época, quando a gente ainda transmitia pra NET, né? Porque a gente acabou com essa transmissão. Uhum. Hoje quem tem a NET pode perceber que não existe mais o canal 36. Existe o 36, mas não com o nosso sinal. Não com a NET aqui de Conquista. Aí a gente desistiu e ficou com a produtora, montando uma produtora. A gente tem grua, tem trilho, tem uma série de equipamentos que a gente conseguiu também por causa da TV local, e como a gente desistiu, a gente acabou montando essa produtora. E aí a gente estava pensando, poxa, tem tanta gente alternativa e tantas bandas alternativas na cidade que não tem chance de gravar ou de registrar o show num DVD, que hoje é moda, né? Você hoje gravar DVD, numa mídia de DVD, jogar no YouTube, jogar na internet, isso é moda hoje. É verdade. E quem não tem hoje, infelizmente, está de fora. Apenas um CD demo não chama mais atenção. Hoje que o contratante quer saber mesmo de ver a banda, ver a cara do cantor, ver a cara dos músicos, enfim. Aí a gente fez isso uma época com algumas bandas de forró e hoje a gente está voltando novamente a partir de julho. Julho, né? Todas as sextas-feiras de julho. Atenção aí, pode anotar aí na agenda e quem quiser, de repente, procurar a gente, né? A gente vai estar gravando no Carlos Jeová. Vai estar, na verdade, registrando as apresentações das bandas que forem tocar lá. Que vai ser tudo produzido pela gente, pela TV local, né? A gente vai estar entrando em contato com essas bandas. Aliás, as bandas podem entrar em contato com a gente. Eu vou dar um número de telefone aqui e o nome da produtora para que essas pessoas entrem em contato, porque é uma coisa que a gente não está discriminando ninguém. É uma coisa que a gente está justamente dando para oportunidade para bandas alternativas, né? Então, assim, eu vou dar o número do telefone para quem estiver interessado. É 8124-5816. Esse telefone, vou repetir. 8124-5816. Esse telefone é da operadora, claro, porque de repente quem tem... 58? Quem tem 5816. 8124-5816. Qual o nome da produtora? Esse telefone é de Gilvânia. Gilvânia, ela que está produzindo para a gente esses contatos, né? E quem estiver interessado pode ligar para ele e bater um papo. É direcionado para bandas alternativas. Tem algum e-mail, tá? Também, Eduardo? Tem o nosso e-mail da TV Local. Manda aí. De repente pode mandar para a gente. O meu, por exemplo, é eduardo@tvlocal36, tudo junto, 36 numeral. Eduardo@tvlocal36.com.br. Que é um e-mail que eu vejo assim de meia e meia hora. É um e-mail que eu estou abrindo o tempo todo. Pode também pedir alguma. Vamos repetir os contatos. O telefone é 8124-5816. Isso. A produtora Gilvânia. Isso. E e-mail para eduardo@tvlocal36.com.br. Isso, exatamente. E aí, quem estiver interessado, pode nos procurar, que a gente passa assim mais detalhes do que vai acontecer. Esses shows, como eu vou voltar a repetir, vai ser a partir de julho, porque acaba São João, acaba tudo, a cidade dá uma parada. A gente quer justamente estar movendo isso aí. E vai ser, os shows vão ser duas bandas por dia, então vai ser de 18 horas, a partir de 18 horas a apresentação, até 22 horas, que é o limite que o Carlos Jeová dá aí para não ultrapassar de 22 horas. Né? É que tiver interessado, pode procurar a gente, que a gente está aí, vai estar gravando esse demo, vai gravando a apresentação de todo o show da banda. E aí, no finalzinho, a gente já entrega o DVD pronto para as pessoas, porque os cortes são ao vivo das câmeras, né? Os cortes ao vivo não tem essa coisa de levar para casa ainda. Para fazer editar. Edição, tá? Não, já terminou o show, o DVD já tá pronto já para ser assistido, inclusive. E aí, quem quiser jogar no YouTube, quem quiser fazer depois um DVD... Mais cópias, distribuir para os amigos. Mais cópias, distribuir. Né? A intenção é essa, justamente para as bandas que não têm condição hoje de fazer... Ter seu próprio DVD, né, Eduardo? Fazer o próprio DVD. Beleza, Eduardo, se quiser acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade ou volte aqui. Acrescentar que faltou aqui um lanchinho, um suquinho de laranja, né? Mas tudo bem, a gente... Tem água da Embasa, se você quiser. Tem água? Ah, então tá, ótimo. Água da Embasa. Obrigado, Miguel. Valeu, Jacques. Valeu, Eduardo. Você pode ir ligando pra cá, 3421-1507. Tem o nosso e-mail também, sondatribo@hotmail.com, que é o nosso MSN. Tem a nossa comunidade no Orkut, Twitter, é só seguir o Som da Tribo no Twitter. Tem o nosso torpedo também, 8831-9050. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? som da tribo. O som da tribo. To be all up and in. som da tribo. Agora são 7h35, você curtiu Korn, Leave Me Alone, antes 30 Seconds to Mars, This Is War, aqui no Som da Tribo. Vá ligando, interaja com o Som da Tribo, 3421-1507, mande seu torpedo também, 88319050. Falar devagar o telefone, 3421-1507, o torpedo, 88319050. Tem o nosso MSN também, sondatribo@hotmail.com. Jaqueline, tem recados aí pra galera? Tem, putz. Deixa eu ver aqui que eu nem li antes. Certo. Maurício do Santa Helena pede música do Foo Fighters e oferece pra toda a galera do Som da Tribo. Lorival do Alto da Conquista pede música do Robin. Beleza. Robin Williams e oferece pra todos os amigos e manda um abraço pra Miguel. Outro. Valeu. Pois é. Arquivo Nacional. Ora, no Arquivo Nacional você vai curtir Titãs e também Plebe Rude. Arquivo Nacional, o som da tribo. Pra fugir da minha loucura. Som da Tribo. É tão salgado, o teu beijo é tão molhado, é tão salgado, o teu suor, o teu suor. Às vezes acho que te amo, às vezes acho que é só sexo. Às vezes acho que te amo, às vezes acho que é só sexo. Corações de mentiras, violência e paixão. Corações de mentiras, violência, paixão, paixão. Arquivo Nacional.

Mais torpedos chegaram aqui. Aí, galera do Som da Tribo, sou de Conquista e gostaria de ouvir Sepultura ou Pantera. Valeu, pessoal. Só que não colocou aqui quem mandou. Tem outro torpedo aqui também. Mais um aqui. É, toca Pink Floyd aí. Tá certo? ABC pro pessoal do Som da Tribo. Marcos do bairro Iracema. E se você quer mandar seu torpedo também, 8831-9050. Agora vamos trocar ideia com o Tarsis Valentim da banda Princípio Ativo. Ele que vai participar amanhã do Super Show aí com a banda Zander, uma banda com integrantes aí do Dead Fish, Noção de Nada, mais a banda Quase Humanos, amanhã às 5 da tarde no Apogeu. Tarsis, e aí? A luta continua? A luta nunca para, né, velho? Certo. Quem tá no rock é isso aí mesmo, é uma luta constante por fazer aquilo que a gente acredita, né? Tocar, fazer novas amizades, relembrar novos antigos amigos, reencontrar. E é isso aí que esse show é, né? A Principal Ativo completando 6 anos aí, Miguel. Seis anos eu queria vai tocar. Vai comemorar nesse rock aí com o Zander. É, depois desse show, como ficará a banda Princípio Ativo? Já que chegaram notícias aí que Vitor vai tomar um rumo, você vai exercer sua profissão, o baterista não tá mais afim de fazer o som com vocês. Isso é verdade? Tem verdade nisso aí? Tem as histórias, mas tem as verdades também, né? Tem certo. A fumaça aí da história. A fumaça a fogo. Sei. Mas assim, realmente a Princípio Ativo tem pensado em encerrar os trabalhos aí, pelo menos por um tempo. Dá um tempo, né? Dá um tempo. Encerrar, como é que é? Dá um tempo, assim, as amizades sempre continuam. Eu acho que uma banda, que a Principal Ativo não é um projeto, né? Essas coisas que eu falo aí, não é um lance de ganhar dinheiro, não é o nosso trabalho, a gente nunca levantou um real com essa banda. E gasta, como a gente estava conversando aqui antes, a gente gasta bastante dinheiro com o rock, esse show é isso, é uma festa, por isso que a gente está chamando esse pessoal para tocar com a gente. E a gente ter a honra de abrir pra esses caras, que a gente nós somos fãs deles, né? Fãs e amigos também, né? É, porque no punk hardcore é isso, né, velho? As relações se estabelecem nesse nível do companheirismo, da amizade. É isso que é lindo no negócio, e isso que nos faz continuar. A banda, a gente tá conversando aí, vê o que faz ainda, mas se não continuar a banda, a gente vai continuar envolvido. Como sempre, antes de ser banda, a gente era produtor, continuou produtor, a gente fazia fanzine, a gente chamava banda, e enfim. A Princípio Ativo não acaba, pode acabar como banda, mas não acaba como ideia ou princípio. Beleza. Então vamos falar do show de amanhã. Amanhã, Zander, Quase Humanos e Princípio Ativo. Tem a ordem ainda? Acho que vai ser Quase Humanos, Princípio Ativo e Zander, né? Nessa ordem ainda. Nessa ordem. Vai começar pontualmente 5 horas, Tarsis? Assim, a gente marcou segunda tarde por ser domingo. A gente quer fazer um matinê aí, né? Uhum. Pra todas as idades. Porque e fica tarde, domingo é chato, o negócio terminar muito tarde. É, a galera trabalha, retorno, vai pra escola segunda-feira. E o retorno pra casa também é complicado. Então depende mesmo das pessoas chegarem. Se as pessoas forem pontuais, nós seremos pontuais, porque também é muito ruim pra primeira banda tocar pra pouquinha gente, né? É verdade. É chato. É. Então, assim, como não é eu costumo chamar de festa, né? É uma festa. Então, por ser uma festa, tem que ter as pessoas pra festejar o momento. Então, se tiver uma galera legal pra começar às 5 horas, começa às 5 horas. Os shows atrasam normalmente por questões da logística do show. Ou o som ali atrasou, ou alguma coisa aconteceu, né? Então a gente vai fazer todos os nossos esforços para que tudo esteja pronto durante a tarde. O pessoal vai chegar de viagem, vai estar almoçando ali na casa de alguém. Enquanto isso, a gente vai estar trabalhando, montando o som, passando o som, para que tudo esteja em perfeita ordem no final da tarde, para estar pronto para começar. Então fique à vontade, agradeça quem você quiser, convoque a galera aí, vendo o peixe aí da Princípio Ativo, Zander, e Quase Humanos. Pra quem não conhece ainda, né? Dá um Google aí, que até nem passar site é muito mais chato. Vai no Google, bota lá Princípio Ativo, Rock Vitória Conquista. Vai aparecer nosso MySpace. Então bota Princípio Ativo MySpace. Coloque Quase Humanos MySpace. Escuta as músicas dos caras que eles gravaram aí recentemente. Não sei nem se eles já vieram aqui. Vamos tocar. As músicas estão muito bem legais, bem produzidas. A gente tá gravadas. Tocando racha aqui. Hoje vamos tocar daqui pessoal, a pouquinho. E assim, vai ser um show basicamente de músicas autorais, né? A Zander talvez toque alguma música aí do Dead Fish ou do Noção de Nada, que são bandas famosas de integrantes dessa banda. A gente vai tocar nosso repertório conhecido e músicas novas que a gente não conseguiu gravar, mas a gente vai mandar ver nesse show. Chamar as pessoas pra colaborarem, né, com a cena. É sempre importante, principalmente aqui no Som da Tribo, falar que a cena existe em função do público, e só existe público se tiver banda pra tocar, galera. Então, assim, tem que ir no show, tem que pagar o ingresso mesmo, porque se não paga o ingresso, quem esse... é que... uhum. Se você não pagar o ingresso, quem é que vai... como é que vai fazer a festa? É, esse final de semana foi um final de semana atípico, né? Um rock and roll sexta, sábado e domingo. Pois, né? É, bom demais. É, amanhã teremos aí Xander, Quase Humanos e Princípio Ativo. Hoje, Garboso. Ontem teve Shirley Dutra e Paralipse. Então, tem várias opções. Exato. Em dias e alternados. E dá o um apoio, né? No Garboso mesmo aí teve um lance do sorteio de ingressos. É, isso, na comunidade. Na comunidade, eles tiveram essa iniciativa. Minha namorada linda lá tá tocando bateria no Garboso. Um beijo pra ela, Ingrid Bahia. Interessante que 50 pessoas, eram 50 ingressos, as 51 pessoas compareceram. E deixaram os nomes lá. Receberam. E agora quem não correu atrás vai ter que pagar uns R$5 lá na entrada. Mas foram 50 ingressos distribuídos, né? 50 convites distribuídos. Isso. E mais para outros, que a banda também, né? Família, etc. Que é bom, né? Os amigos mais. E usando amanhã também R$5 o ingresso. Baratinho, né? Na hora no local. R$5, três simbólico. Bandas. É. É, exatamente, é um preço simbólico mesmo, só pra... Dá menos de 1,70 pra cada banda, né? É pra aliviar mesmo os custos, porque quando a gente, todo mundo que faz um show desse, lembrando que esse show tá sendo realizado aqui em Conquista pela Caso à Parte Eventos, né? A Fênix aí, Gilmar Dantas, sempre presença marcada, ele encarou junto com Ian Kelmer, que é um amigo da gente, não é conhecido aqui em Conquista, porque ele é da cena de Salvador. Ian Kelmer propôs isso pra gente, a gente topou aí na loucura mesmo. Estamos rasgando os nossos salários aí nesse show. Então, R$5 é pra diminuir o custo, né, que a gente vai ter, só isso. Beleza, então tá. Obrigado, sucesso amanhã no projeto Xander, Princípio Ativo e Quase Humanos. E agora vamos tocar aí Princípio Ativo e Quase Humanos aqui no Som Local, que é um espaço que a gente sempre dá espaço pra galera que depois produz as coisas. Depois pra galera virar fã logo. Beleza. Pois é, então convidando a galera amanhã, 5 da tarde, no Apogeu, ingresso R$5, Xander, Princípio Ativo e Quase Humanos. Som Local, o som da tribo. Ó, no Som Local você vai curtir Princípio Ativo e Quase Humanos. Som Local. Som Local. Local. Local. Viver. local. Local, o som da tribo. Aí no seu local você curtiu Quase Humanos, Racha. E a música da Princípio Ativo, Sonho Sobre Você, né, Tarsis Valentim? Ó, vamos a um breve intervalo comercial, quem sabe depois dos comerciais, manda aí, Jack. Ô, Cortes, o Lorival, lá do Alto da Conquista, apoia a Princípio Ativo e pediu pra falar pra Tarsis não desanimar e disse que gostou muito das letras das músicas e manda um forte abraço pra você, Tarsis. Obrigado. Beleza. Ó, vamos a um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho eu vou bater um papo com a galera da Zanda que tá tentando contato aqui com o Som da Tribo. Segura a onda aí, é rapidinho. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. E-mail do Som da Tribo. Som da Tribo, @hotmail.com. O

da cena alternativa do Brasil, que explicasse melhor pra galera aqui, já que tem fãs aí, tanto do Dead Fish, como também do Noção de Nada aqui na cidade. Do Deluxe Trio aí. E também, né, essa fusão. Na verdade, entendi. Aqui essa junção aconteceu de forma bem, bem natural, né? O pessoal já se conhecia e acabou começando a banda a partir daí, né? Assim, nada, assim, esse, né, pensando nisso aí, mas acabou juntando esse time aí que participou dessas outras bandas. Então, assim, isso. O pessoal geralmente pede um show, né, pra tocar as músicas de outras bandas, mas a gente tenta manter no nosso som mesmo, porque é outra banda, né, outra parada, né. É um outro trabalho, né, estamos com dois EPs lançados e tá vindo um próximo CD aí. Vão tocar todas as músicas do Zander nesse show, Léo, aqui? Provavelmente vão ser todas, né. A Zander, assim, lançada mesmo, tem 13 músicas, né. E deve rolar as 13 aí, sim, com certeza. É porque eu sou fã e conheço as 13, vou cantar tudo junto lá, velho. Ah, bacana. Esperarei esse momento aí, velho. Vai ser bacana. Ô Léo, outra coisa. Como é que a galera faz pra conhecer o trabalho de vocês? A galera que não conhece ainda Zander aqui na região, que vai amanhã pro show, mas antes tem que dar uma conhecida. Claro. É só, assim, bota no Google mesmo, Zander, vai aparecer coisa pra caramba aí. Pode conferir o fotolog da banda, né? Que tem basicamente todas as informações do show junto com os links aí todos, do MySpace, o Trama Virtual, quem quiser conhecer. E tem um site também da banda, que é zanderblues.com. Zanderblues.com. Zanderblues, né? B-L-U-E-S. Ah, beleza. É aí. Mas assim, mas tomara que a galera confira mesmo aí. Pode sempre acompanhar a gente lá pelo fotolog. Pra cantar junto. Ô, Léo, outra coisa, outra curiosidade. Esse lance de vocês saírem vários dias, abandonar tudo e cair na estrada, o rock and roll, com várias dificuldades. Queria que você falasse um pouco disso aí, como artista. Entendi. Assim, isso, a minha opinião é que esse jeito de, assim, de fazer show em turnê, como a gente chama, né? Assim, um dia atrás do outro, é assim, o melhor jeito pra você conseguir passar por todas as cidades. E assim, justamente como você falou, né? A gente tem outros compromissos também, né? Então é um jeito que você tem pra parar com tudo, assim, com mais ou menos 2 semanas e conseguir cumprir esses shows, né? E é como que a coisa assim funciona de verdade, né? Você toca todo dia, né? Você tá ali experimentando ali aquela vivência intensa ali. Eu acho que é muito melhor do que ficar fazendo um showzinho aqui, outro showzinho lá, outro showzinho cá, né? E também porque a gente tá entrando de cabeça nisso daí, né? A vontade de tocar, então tem que ser assim, né? Não tem outro jeito. Como é que é a formação da banda aí? Eu queria que você falasse pra galera que não conhece ainda Zander, qual a formação da banda aí? Então, estamos com o Bill no vocal, né? O Marcelo no baixo. Eu toco batera, né? E o Sanfona toca guitarra, né? Ele toca outra guitarra. Tem Beleza. O Phil também, que é do Dead Fish, né? Que toca outra guitarra, só que pra esse show, pra essa turnê, ele não pôde participar, né? Outra coisa, sim, pode continuar. Ele tá com compromissos aí e não pôde vir aí pra esse show. Eu queria também que você falasse esse lance da cena independente, que eu acho que a cena independente tá super viva, apesar de ter várias dificuldades, mas eu sinto que o momento da cena alternativa no Brasil tá muito forte, vários festivais, várias coisas legais, multinacionais patrocinando os eventos alternativos. Eu queria que você, como participante, como mentor também de um projeto alternativo, falasse disso aí. Eu acho que assim, eu fico feliz que esteja rolando bastante coisa, mas ao mesmo tempo eu acho que quem está afim mesmo de participar e de tocar e de fazer as coisas acontecerem tem que sair marcando, né? Tem que botar a cara na tapa mesmo e ir fazendo. Podia estar muito melhor, né? A gente falou assim, tá bom, é bom, sim. Mas assim, podia estar muito, muito melhor. Podia ter muito mais incentivo. Mas em vez também de ficar reclamando e falando disso, é melhor cair na estrada, né? Cair na estrada e fazendo, né? E marcando o show, a gente monta a banquinha, a gente vai estar com camiseta, com CD aí no show. E é isso aí, né? Então fazendo os nossos passos aí, um passo de cada vez E assim, o resto não é o resto, né? A gente tá fazendo o nosso e é isso que importa. É o faça você mesmo que mantém a coisa viva até hoje, né, Léo? Certamente. Léo, outra pergunta. é por que vocês resolveram colocar uma homenagem aí ao membro da banda como o nome da banda? Conta essa história aí pra gente. Então, na verdade a gente ficou pensando sobre os nomes, né? Como é que ia fazer. E o Duta, ele acabou sugerindo isso. E assim, todo mundo achou bom, né? Eu acho que o Bill realmente foi um elo importante aí entre todo mundo. E eu acho que coube muito bem o nome. E é isso aí. Beleza, a gente queria agradecer aí muito a sua atenção aqui com o Som da Tribo, a Vitória da Conquista, por estar na estrada e ter essa atenção com a gente. Eu queria que você agora chamasse a galera para amanhã curtir Zanda, Princípio Ativo, que o Tarsis Valentim está aqui no estúdio com a gente, e a banda Quase Humanos também. Claro, claro, pô, espero que todo mundo aí da cidade, todo mundo que se interessa aí por rock, por ser independente aí, possa comparecer aí, ver o show e trocar uma ideia com a gente, né? Isso é que importa mesmo. Quer acrescentar mais alguma coisa aí, Tarsis? Ah, isso aí. Espero ver todo mundo lá bem animado e com coisa quente pra tomar aí, pra gente aguentar esse frio aí de Vitória da Conquista. Eu me dou por satisfeito, tô feliz demais em poder realizar esse show aqui e tocar pra os caras que eu sou fã, então vai ser tudo lindo. Pô, que bom, que foda. Valeu, valeu. Valeu, aí foi Bill. Obrigado, Bill. Boa noite e sucesso valeu, em Salvador. Léo, valeu. Léo. Obrigado. Obrigado aí pela atenção. Até amanhã. Estamos aí, hein? Sucesso aí no show em Salvador, tá ok? Pode deixar. Abração, boa noite. Valeu, boa noite. Aí foi a banda Zander, direto de Salvador, aqui para o Som da Tribo. Gostou, Tarsis? Satisfeitíssimo. E é bom também ver como é que é esse lance, como as coisas são feitas na humildade. Se você vê um cara de uma banda realmente reconhecido em uma cena que é forte, falar assim, não, vamos no show lá trocar uma ideia. Porque é isso mesmo. No hardcore é isso, as pessoas vão lá pra se conhecerem, conversar e fazer novas amizades. É isso que importa no final das contas. Beleza, então vamos ouvir aí a banda Zander aqui no Som da Tribo. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Romântico esse perro. Mais que um programa. O Som da Tribo. O som da tribo. Ok, baby. Vai encarar. Som da tribo. Não tem pra ninguém. Agora são 8h29, você curtiu Nazi Vivo na Cena, antes Edgar Scandurra, Não Precisa Me Amar, Zander Pólvora aqui no Som da Tribo. Os torpedos aqui da galera estão chegando. A Luana do Bairro Brasil tá pedindo pra gente rolar Dio, vamos tocar no clássico da tribo. Ela tá mandando aí para Marisa e Victor Metal Lorde, e tá pedindo aí para Victor pedir logo ela em namoro, tá certo, Vitor? A nossa amiga Luana aí do Bairro Brasil tá pedindo pra você, Vitor, Lorde Metal, pedir logo a Luana em namoro. É, Vitor, vamos agilizar isso aí. Alex tá ouvindo o Som da Tribo aí, aqui na cidade de Vitória da Conquista, quer ouvir Sepultura ou Pantera? É, também tem o nosso brother aqui, o Romário, do Alto da Boa Vista, tá falando que o programa Som da Tribo está cada vez mais bacana. Tem algum recado aí, Jack? Luziene, lá do povoado do Choça, quer ouvir Link Park Cortes. E também mandar um abraço pra Noêmia Maria, lá no Boa Vista, a mãe da nossa querida Barbarella aqui. Bárbara Skywalker. Se você quiser participar do Som da Tribo, também liga. 3421-1507. Tem o nosso torpedo também, 8831-9050. O Som da Tribo. Diversão e arte. direção e a... Oferecimento Colégio Opção. Vencer é uma questão de opção. Faça logo a sua. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. Olha, já tá rolando lá no Teatro Carlos Jeová o show de lançamento da banda Garboso. A abertura é com Benjamin, não perca. Amanhã, dia 6 de junho, às 5 da tarde, no Apogeu, tem Zander, do Rio de Janeiro, Quase Humanos e Princípio Ativo. Ingressos à venda lá no local, R$ 5,00 apenas. Dia 18 de junho, domingo, às 7 da noite, lá na Barra do Choça, tem Kesley Banda, lá na Praça, na Semana do Café da Barra. Dia 1º de julho, quinta-feira, às 8 da noite, no Viela Sebo Café, tem a abertura do projeto Noites Fora do Eixo, com a banda Stop Play Moon e exposição fotográfica da história do novo rock de conquista, desde o início da década, clicadas por Edna Nolasco. Ingressos R$ 10,00 à venda no local. No dia 10 de julho, sábado, no Bar Floresta, às 7 da noite, tem tributo a Jeremias Metal, com 5 bandas. Aguardem! Já tá à venda o CD da Ladrões de Vinil, demo e cama de jornal punk rock de conquista. E claro, aproveita, acessa o nosso site, o somdatribo.com. Beleza, se você perdeu algum detalhe do Som da Tribo, é só você acessar mais tarde o distintivoblue.blogspot.com, Som da Tribo na íntegra. O Som da Tribo. E aí, baby, vai parar? Tonight. I feel like a vampire. It's not right, but I just can't give it up. I'll try to get myself higher. Let's go. Tribe Sound. And then, baby, are you here? Agora são 8h38, você curtiu Three Days Grace Break e AC/DC War Machine aqui no Som da Tribo. Vá ligando pra cá. 3421-1507, interage. A Bárbara está esperando sua ligação aqui. Se você ainda não ouviu a voz de Bárbara, ligue para cá. 3421-1507. Aí, se tiver a fim de mandar seu torpedo também, 8831-9050. Notícias da Tribo. Oferecimento Colégio Opção. Vencer é uma questão de opção. Faça logo a sua. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. Big Four. Vamos conferir os detalhes da apresentação nos cinemas. Como havia sido divulgado, uma das apresentações da turnê The Big Four, que reúne Metallica, Megadeth, Slayer e Anthrax, será transmitida nos cinemas brasileiros. Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Salvador foram os estados escolhidos para fazerem a transmissão via satélite do evento. As sessões acontecem no dia 22 de junho, às 21 horas, em salas da Rede Cinemark. Os ingressos começam a ser vendidos no dia 9 de junho nas bilheterias do Cinemark e através do site ingresso.com no valor de R$ 80. Então vai passar lá no Shopping Downtown em Botafogo, Praia Shopping, em São Paulo, Eldorado Shopping, em Brasília, Pier 21, em Salvador, e no Cinemark Salvador, Cortes. Tá tudo junto aqui, por isso que eu me atrapalhei. Mas vai passar em São Paulo, Brasília, Salvador e Rio de Janeiro. Bacana passar em Salvador, né? Beleza. Vamos só lá. Corrigindo aqui, o Romário tá dizendo que Boa Vista é um povoado da Barra do Choça. Romário está ouvindo aí o Som da Tribo. Mandando abraços aí para a Conceição, Celiane, Ingrid, Ronildo e Romário e Laurentina, a galera aí do povoado Boa Vista, distrito aí da cidade Barra do Choça, um povoado. Manda aí, Jack. E a abertura do projeto Noites Fora do Eixo contará com a banda Stop Play Moon de São Paulo. O grupo conta com a vocalista Janine Marques, que também é atriz, modelo e inspiração confessa do estilista Alexandre Herkovich. Completam a banda o fotógrafo Paulo Beda, sintetizadores e guitarra, e o designer gráfico e ilustrador Ricardo Ataíde, bateria e sintetizador. O Stop Play Moon já tocou em diversos eventos pela Europa e no Brasil, incluindo grandes festivais como Fashion Rocks. E para completar a noite, também teremos a estreia de uma mostra de fotografia da cena alternativa musical de Vitória da Conquista, lá no comecinho dos anos 2000, contendo fotos de Edna Nolasco e com curadoria de Darca Azevedo e Gilmar Dantas, dia 1º de julho, Viela Sepo Café, 20 horas, ingresso só R$10, Cortes. Beleza, tem novidades aí, né, Jacarine? Da Água de Cheiro, da Letras e Prosa. Olha, e também da Internauta Serviços, né? Três super recados aqui pra vocês conferirem. A promoção da água de cheiro na compra de um item de maquiagem, você tem 30% de desconto. Dois itens, 40%. E três itens, 50% de desconto. Compras acima de R$ 95,00, você leva inteiramente grátis uma super colônia de 100ml. A água de cheiro fica no Shopping Conquista Center, primeiro piso, ali na Praça Tancredo Neves. Liquidação Letras e Prosa. Liquidação para reforma, 30% a 70% de desconto até o dia 20 de junho. Gente, não perde, porque livro barato assim a gente não pode perder. Letras e Prosa, Rua Siqueira Campos, 350, bairro Recreio. O telefone é o 3421-9015. A Internauta Serviços mudou de endereço, né, Jack? Pois é, tá com novo endereço agora, Curtis. Avenida Otávio Santos, 389, esquina com a Siqueira Campos, em frente à Pastelanche. É fácil você chegar lá. Internauta Serviços tem disco de vinil para CD, transferem, né, disco de vinil para CD, VHS para DVD, fita cassete para CD, recarga de cartucho, formatação e digitalização, internet, banda larga e muito mais. Internauta Serviços, agora ali na Avenida Otávio Santos, pertinho, em frente à Pastelanche. Pois é, você pode ligando para cá, 3421-1507, ou mandar o seu torpedo, 8831-9050, 8831-9050. Tem recado aí, Jack? Tem, Cortes. A Roxy, ela pede Paramore e manda abraço para todo mundo. O Pedro Muniz, do Santa Cruz, manda um abraço para a galera do Som da Tribo. Super abraço aí para você, Pedro. Beleza, agora são 8h42. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo, você vai curtir Jill e também The Doors aqui no Som da Tribo. Clássicos da Tribo.

Clássicos da Tribo. Aí no clássico da... Clássicos, são português correto com S. Se foram duas músicas, são clássicos da Tribo. É porque tem alguns locutores que falam errado pra caramba no rádio. E não se corrige. Clássicos da Tribo, você curtiu The Doors, Light My Fire e também Dio, Rainbow in the Dark. Essa música aí, nosso brother Carlos Dalmada aí do Inocop 2 é fã do Dio. Beleza? O Isaac também tá ouvindo o som da Tribo, mandou um torpedo. Tem mais um torpedo aqui. Assim como o Raul Seixas, os Raimundos não morreram. da tribo. E aí, baby, vai encarar? Agora são 8h58. Que música nós ouvimos aí, Jack? Some Might Say Oasis. Beleza, olha os torpedos aqui que chegaram. Assim como Raul Seixas, os Raimundos não morreu e é eterno. É JC do PT. Então eu deduzo que deve ser o JC da Patagônia. Quem tá ouvindo o som da Drip também mandou um torpedo, é a família de Kessler. Kessler, Tony e Marcinha do bairro Ibirapuera. Claro que a gente não pode deixar de mandar um abraço pra Tom e Beleza, né, Cortes? É isso aí, grande Tom e Beleza e Terezinha aí e na Conquistinha. Terezinha, super abraço aí pra vocês. O Antônio lá no Ponto Central do Massal manda abraços pra todos e diz que o programa está cada vez melhor. Obrigada, viu, Antônio? Obrigado, pela audiência, Antônio. Aí. Apesar de não estar 100% hoje, não sei porquê. eu, não o programa, eu. Beleza? É, acessa aí, ó, conquistaradioweb.com.br, conquistaradioweb.com.br, é transmitindo também o Som da Tribo, além da iconquista.net.com e o blog do Som da Tribo, sondatribo.com, tem lá a seção de que maneira você ouve o Som da Tribo. Hoje em destaque a foto de Wesley Lacerda do bairro Iracema e também tem um vídeo lá de um ouvinte nosso, o Henrique, da Avenida Serrinha do bairro Brasil, de que maneira ele ouve o Som da Tribo. Então acessa aí sondatribo.com e acessa o blog do Som da Tribo e veja aí de que maneira a galera ouve o Som da Tribo. Temos aqui uns recados, viu, Cortes? Água de Cheiro informa. Promoção na Água de Cheiro, na compra de um item de maquiagem, 30% de desconto, 2 itens, 40% e 3 itens, 50% de desconto. Compras acima de R$ 95,00 leva inteiramente grátis uma super colônia de 100ml. A Água de Cheiro fica no Shopping Conquista Center, primeiro piso, ali na Praça Tancredo Neves. Liquidação Letras e Prosa. Liquidação para reforma em 30% a 70% de desconto até o dia 20 de junho. Letras e Prosa, Rua Siqueira Campos 350, bairro Recreio. Telefone é o 3421-9015. Internauta Serviços agora com um novo endereço. Avenida Otávio Santos 389, esquina com Siqueira Campos, em frente à Pastelanches. É fácil, fácil. Lá você pode ter os serviços, disco de vinil para CD, VHS para DVD, fita cassete para CD, recargas e cartuchos, formatação, digitalização, internet, banda larga e muito mais. Pontualmente 9 horas, não há mais tempo para nada, só para agradecer aqui toda a galera que ligou, que mandou torpedo, que participou, que interagiu com o nosso programa, agradecer os nossos parceiros aqui, o Espaço X presente aqui, Dia dos Namorados é no Espaço X, Colégio Opção, quem pensa grande escolhe o melhor, em Colégio Opção comprovadamente melhor. O melhor pré-vestibular da cidade. É só ligar 3422-7000. Tem Colégio Opção no centro e também no Candeias. Água de Cheiro, renove-se na Água de Cheiro. Shopping Conquista Center, primeiro piso. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Coleção Outono e Inverno 2010. Anima Pop, Avenida Jorge Teixeira, no bairro Candeias. CCAA. Ou você se garante ou a língua derruba você. Metropolitim, moda pra galera, Tim. A galera que faz o Som da Tribo. Miguel Cortes, Jacqueline Jack. Hoje a Bárbara Skywalker. Edição e podcast Rubenildo Metal e Plácido Mendes. Aí se você perdeu o Som da Tribo, logo mais estará disponível no distintivo blue.blogspot.com. Foi bom pra você, Bárbara? Foi ótimo. Bárbara que ficou aqui hoje no telefone. Não, Bárbara, responde direito. Foi bom pra você, Bárbara? Foi muito legal. Não, eu gostei mais do outro. Eu gostei mais do outro. Foi bom pra você, Jaqueline? Foi ótimo. Valeu, galera. Ó, desencana que a vida engana. Cuidado pra onde você vai e com quem você anda. Daqui a pouco, show do Garboso lá no Teatro Carlos Jeová. Você não perde. A abertura com Benjamin. Já deve estar rolando, hein? Todo mundo convidado. Valeu. Até sábado que vem, às 7 da noite, aqui na 96 FM. Tchau, tchau. Som da Tribo. E aí, baby? Vai encarar? e-mail do Som da Tribo. Som da Tribo@hotmail.com.